prontidão, nossos corações se abrem para dar com alegria, e a graça nos invade. Semeamos em abundância e em tudo a suficiência, abençoando os que precisam e glorificando ao Senhor. Deus ama quem dá com alegria, multiplicando a semente em nós, e em cada boa obra seu amor nos traz paz. Oh Senhor, nós queremos viver pra te louvar, e em nossas mãos a bênção, queremos te adorar. A justiça permanece e em nós a esperança, o clamor dos necessitados nos une em confiança. Na prova da generosidade te glorificamos, Senhor, com liberalidade, e o amor é nosso clamor. Deus ama quem dá com alegria, por tudo que faz em nós. Através da nossa entrega, nosso coração é teu, e em cada oração nosso amor se levanta. Por tua graça eterna nós sempre te louvaremos. Deus ama quem dá com alegria, multiplicando a semente em nós, e em cada boa obra seu amor nos traz paz. Oh Senhor, nós queremos viver pra te louvar, e em nossas mãos a bênção, queremos te adorar. Português e worship, acústica, guitarra, piano, 112 BPM.